Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:15 nesta quinta-feira, dia 6 de junho de 2013. Faltam agora 4 dias para os 99 anos da cidade de Foz do Iguaçu. E nós estamos aqui para mais uma edição do Café com a CBN nesta manhã. Ao meu lado, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político da CBN Foz. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E nosso convidado no programa de hoje é o secretário de Segurança Pública aqui de Foz do Iguaçu e também diretor da Guarda Municipal, Cleomar Farias. Bom dia, Cleomar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. E um especial bom dia aos ouvintes da CBN. E olha, o Lucas, uma pessoa bastante antenada, não apenas em assuntos de política, mas também nessa área de segurança. Eu já passo a bola para você, Lucas. Primeira pergunta para o Cleomar aqui neste Café com a CBN. Agradeço, Guilherme. Cleomar vem a ser o secretário de Segurança Pública do município, né? Esse cargo foi criado lá atrás pela administração do SAMIS, foi o primeiro, lembra-se, né? Tinha um coronel. E daí, de lá para cá, vem sendo mantido. Ô, Cleomar, eu queria que você nos dissesse aos nossos ouvintes uma questão que foi, inclusive, motivo de uma postagem no meu site, hlucas.com.br, aqui. Aquela empresa que comprou o sistema de câmeras, né? Essas câmeras que a guarda instalou pela cidade, e que essa empresa que negociou com a prefeitura teria comprado esse sistema do fabricante, né? O software, comprou e não teria pago, teria um problema lá na negociação, e eu até postei isso, e o senhor se lembra dessa situação? Gostaria que o senhor explicasse para quem nos ouve nesse instante o que se passou ali. Bom, Lucas, respondendo a sua pergunta, que a gente não tem que buscar culpados, mas é necessário e pertinente um comentário. Esse processo do vídeo monitoramento, ele foi concebido, executado e licitado na administração que acabou em 2012. Então, mesmo acabando a administração, o processo ainda não havia sido concluído. Nós assumimos em janeiro, com isso em andamento. Então, a empresa ela tem um contrato firmado, os recursos são da esfera federal e nós temos que fiscalizá-la quanto à execução do projeto. Já se passam 6 meses, o último termo aditivo de tempo acaba dia 28 desse mês, até o dia 28 eles têm que concluir essa etapa de concluir o processo. O processo completo tem que ficar pronto até o dia 28 e surgiu esse rumor de que faltaram alguns pagamentos por parte da empresa, mas são informações extraoficiais. O que nós, como administração pública, vamos cobrar da empresa é que até o dia 28 de junho as câmeras estejam todas funcionando. Há que se mencionar que as 124 câmeras já estão instaladas fisicamente, contudo ainda não estão operantes na totalidade. Cerca de 14 câmeras ainda não existe a comunicação via rádio, e a empresa está trabalhando aí com vários técnicos para isso. E realmente, Lucas, surgiu esse comentário de que não havia sido feito o pagamento a respeito de alguns softwares, mas para que elas funcionem o software tem que estar ativo, então a empresa vai ter que fazer de algum meio esse pagamento, se ele não ocorreu, para que elas funcionem realmente. A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foi alvo muitas vezes de questionamentos em razão do perfil diferenciado da Guarda Municipal com relação a outras cidades. Por exemplo, aqui nós temos a Guarda andando armada, questão de viaturas patrulhando a cidade, realizando trabalhos de segurança pública ao invés de vigilância patrimonial, que é o que acontece com muitas guardas pelo país. E também se criticou muito na época em que haviam os chamados xerifes, né, os xerifes de bairro aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agora, em meio a tantas críticas que a instituição recebeu e também elogios, é possível pensar hoje na segurança pública em Foz do Iguaçu sem essa atuação ativa da Guarda Municipal? Vendo agora numa visão macro, né, Guilherme, a Guarda Municipal de Foz ela está numa região atípica, uma região de fronteira, né? E nós estamos no ano de 2013. Então, aquele guarda municipal concebido na Constituição de 1988 para bens, serviços e instalações, hoje ele não tem mais espaço, né? Você vê a segurança pública clamando por mais profissionais, por mais sensação de segurança. E a Guarda Municipal de Foz, desde a sua criação, deu mostras de que os servidores estavam preparados, que os servidores buscavam qualificação, que esses servidores estavam na cidade e estão na cidade para somar. Nós não queremos ocupar o espaço da Polícia Militar de maneira alguma, nós não queremos ocupar o espaço da Polícia Judiciária, seja ela federal ou estadual. Nós queremos é somar esforços, né, na maneira preventiva, ou seja, toda vez que você tem uma viatura passando na sua rua, no seu bairro, no seu comércio, isso inibe a ação dos marginais. Então, uma vez que o marginal ele vê a presença do Estado, vê a presença de alguém uniformizado, então ele já vai pensar duas vezes antes de cometer aquele delito. Por quê? A Guarda Municipal de Foz ela é atuante, como você disse, na parte policial, vamos colocar uma aspas assim. Por quê? Porque a lei permite. O Código de Processo Penal assim dispõe. Qualquer um do povo pode. E as autoridades devem. Então, sendo qualquer um do povo pode, imagine um servidor público que está inserido na Constituição, no artigo 144, que trata da segurança pública, lá no parágrafo 8º está lá, poderão os municípios constituir guardas municipais, a fim de cuidar de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, só que essa lei ainda nunca foi criada. Então, o conceito de bem é amplo, né? Qual que é o maior bem de uma cidade? Sua população. Então, se nós estamos atuando, cuidando da população do município, nós estamos atuando dentro de um bem do município, se nós quisermos interpretar dessa forma. Alia-se a isso o Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode. Então, a Guarda Municipal, cuidando do bem, vai lá e prende o cara em flagrante. Lógico, em flagrante delito, né? Temos que nos atentar às situações de abusos, nas situações que podem gerar algum tipo de procedimento contra a instituição. Mas nós atuamos sempre em flagrante delito ou por solicitação das polícias. Então, a Guarda Municipal de Foz, ela conquistou esse espaço, esse respeito da população, por quê? Porque em várias oportunidades ela foi acionada e deu uma resposta contente para a sociedade. Seja ela lá naquele momento da prisão da pessoa, ou seja, preventivamente. Eu despacho inúmeros requerimentos, né, que chegam até o secretário, pedindo ronda da Guarda Municipal na escola, pedindo ronda da Guarda Municipal na festa da igreja, pedindo ronda da Guarda Municipal na festa da Associação de Moradores. Então é o quê? É a presença da guarda de forma preventiva colaborando para a segurança pública do município. A questão do porte de arma, né, que é aquela questão com, pode andar, não pode andar? Pode andar, tem uma lei federal que diz que pode, né? Então essa guarda ela está atuante e nós vamos preservar essa atuação aí e somar com as outras polícias para que a gente possa aumentar a sensação de segurança no município. Cleomar, dentro dessa sua linha de raciocínio sobre ser polícia ou não ser polícia, você colocou muito bem, qualquer do povo pode. Eu, um dia desse, vi aqui na Avenida Paraná, onde eu tenho hábito de fazer umas caminhadas de manhã, uma equipe da guarda, e tinha um cidadão lá em atitude suspeita, e realmente estava em atitude suspeita, e a guarda o abordou, e eu fiquei presenciando. Em determinado momento, eu vi que um dos guardas tirou uma máquina fotográfica e fotografou o indivíduo lá. Aí, acabaram, foram embora, o indivíduo foi para um lado, os guardas para o outro. Queria saber o seguinte, dentro da guarda que o senhor comanda, existe um serviço de inteligência que eu digo, sobre investigação de pessoas que são fotografadas, um arquivo, esse tipo de coisa? Na verdade, existe um setor que troca informações com os outros órgãos. Quando você faz a detenção de uma pessoa ou uma abordagem de um suspeito, realmente você qualifica ele. Foi abordado na data de tal, a pessoa tal, em atitude suspeita, possui uma tatuagem no braço e tal. Isso aí viabiliza até o serviço da Polícia Judiciária e da Polícia Militar, que a gente troca informações com eles. Muito provavelmente essa equipe que fez essa abordagem, Lucas, ela é do policiamento comunitário. Então, uma vez que ela abordou aquela pessoa em atitude suspeita, ela identificou essa pessoa, quando ocorrer um roubo, um crime, alguma coisa, eles vão ter esse arquivo para chegar no comerciante e falar, olha, foi algum dessas pessoas aqui? Isso vai possibilitar o trabalho posterior para a gente poder localizar essa pessoa e, se for o caso, abrir uma investigação criminal na Polícia Judiciária. É para esse fim que essa fotografia pode ter sido feita. Eu conheço várias pessoas que hoje atuam em forças policiais, como, por exemplo, a Polícia Federal, mesmo a Polícia Civil, e que tiveram início de carreira na Guarda Municipal. A Guarda Municipal, nesse ponto, seria até um ponto ali de um início de aprendizagem, né, para esse trabalho. Agora, entra também a questão da fuga de talentos. Como a Guarda Municipal consegue trabalhar hoje essa questão, até para evitar fuga de seus quadros, como verificado em vários anos, até por questionamentos quanto ao plano de carreira da Guarda? Exatamente, Guilherme. Muitas pessoas fazem o concurso público para a Guarda Municipal e veem a carreira como um trampolim. Como a gente trabalha período de 6 horas diárias, essa pessoa ela tem um tempo maior para estudar e se preparar para um próximo concurso. Nós estamos realmente buscando, junto ao prefeito Reni, foi um compromisso assumido durante a campanha, modificar o nosso atual quadro de carreira, porque ele é um quadro de carreira que é meio militarizado. Então você tem número de vagas e isso, o profissional hoje ele chega até o meio da carreira e ele não tem estímulo para continuar porque ele sabe que não vai ter vaga para ele. Então ele se predispõe a estudar e deixar a corporação. E acontece justamente isso. Nós temos excelentes profissionais que estão deixando os quadros da Guarda Municipal porque atualmente o plano de carreira não é um plano de carreira que incentiva você a permanecer na instituição. Nós estamos discutindo, nós estamos ainda 6 meses de administração do prefeito Reni e nós temos certeza que nós vamos avançar muito durante esse mandato do prefeito e vamos conquistar mais esse benefício para manter esses talentos na guarda. Clemar, mais uma última pergunta dentro dessas, desse bojo de atribuições da guarda. Uma das coisas que vira e mexe vem à tona é sobre a questão da guarda atuar no trânsito. Segundo a Constituição, todo Estado, você sabe, você é advogado, todo Estado tem uma Constituição. Onde Santa Catarina tem a sua, do Paraná tem a sua, o Rio tem a sua. E é do, normalmente, via de regra, essas Constituições estaduais dizem lá bem claro que a atribuição de atuar no trânsito é das polícias militares. E a gente vê que, vamos tomar aqui em Foz, nós vemos aí os pelotões de trânsito que foram criados, né, os COT, e atuam, emitem multas, etc, etc, etc. Isso tem amparo legal, até porque existem várias decisões do judiciário dizendo que quem atua na guarda é, quem deve atuar no trânsito, desculpe, são as PMs. Como é que você vê isso? E tem amparo legal a guarda emitir multa de trânsito? Tem, Lucas, tem sim. O novo Código de Trânsito, que já está se tornando velho, porque ele é de 97, ele dispôs que os municípios poderão municipalizar a situação de trânsito. E Foz do Iguaçu tem a autarquia de trânsito Fostrans, e a autarquia de trânsito Fostrans, ela pode conveniar os seus agentes. Então, a autoridade de trânsito, que é o superintendente, ele pode conveniar agentes. Então, ele qualificou o efetivo da Guarda Municipal e colocou-os como agentes da autoridade de trânsito. Quem valida todas as multas de trânsito é a autoridade de trânsito. O guarda municipal, o policial militar, ele apenas faz uma notificação informando a situação. E quem vai validar esse auto é a autoridade de trânsito, seja ela municipal ou estadual. Então, Foz do Iguaçu atua no trânsito mediante um convênio com o Fostrans e por autorização do Código de Trânsito Brasileiro, que municipalizou. O que ocorre é assim, Lucas. Existem infrações de trânsito que são de competência municipal e existem infrações de trânsito que são de competência estadual. Então, se não houvesse um convênio, inclusive, entre a autarquia municipal e o governo federal, estadual, a Polícia Militar poderia fazer só parte do trabalho de trânsito. As infrações de competência municipal não poderia atuar. Então, mediante o convênio, os agentes municipais fazem a fiscalização que toca à Polícia Militar e a Polícia Militar também pode atuar nas infrações de competência do município. Quanto à questão da legalidade, o Código de Trânsito é uma lei federal, né? A Constituição Estadual ela é a nível estadual. Então, o Código de Trânsito assim autoriza e os agentes estão atuando nesse amparo. Vou citar outro exemplo. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro trabalha no trânsito. E existem questionamentos como o seu, judiciais, e enquanto uma esfera superior, seja ele o STJ ou o STF, não se manifestar quanto à legalidade ou não desses autos, existem tribunais que dizem que pode e existem tribunais que dizem que não pode. Então, está gerando uma insegurança jurídica que só vai ser sanada quando o Tribunal Superior disser pode ou não pode. Recebemos aqui na CBN Foz, nesta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública e também diretor da Guarda Municipal aqui de Foz do Iguaçu, Cleomar Farias. Cleomar, muito obrigado pela participação nesta edição deste Café com a CBN. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Lucas. Perguntas boas. Tem que ser assim mesmo, a entrevista tem que ser as perguntas que o povo quer saber mesmo. E a gente tem que estar aqui para dar as respostas. Muito obrigado. Hélio Eduardo Lucas, daqui a pouquinho um resumo dessa conversa no seu espaço de comentário aqui na CBN. É verdade, estar a todo lá. Eu agradeço ao Colemar e desejamos sucesso na sua empreitada lá de comandar esses quase 270 homens que o senhor tem lá. Não deve ser fácil. Obrigado pela entrevista. Nós vamos à sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. Daqui a pouquinho, a partir das 9, estaremos em definitivo com as notícias de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira.